esquecido no jogo, espelhado de leão. Apenas eu no circo distante. Vi os tempos defendidos. Quando me liga ao mundo, Música.